faz o bolo e traz o lança, mata esta tensão. Os emojis das crianças pra não ter complicação. E traz o bolo e traz o lança, mata esta tensão. Os emojis das crianças pra não ter complicação. DJ Josué. Mas o bagulho tá monitorado. O que se passa vai sair no rádio. Mas o bagulho tá monitorado. O que se passa vai sair no rádio. Passa pra tudo na televisão. A mídia quer prejudicar os irmãos. Mas nessa vida nunca vou se abalar. No que pode acontecer, no que pode rolar. Mas o bagulho tá monitorado. O que se passa vai sair no rádio. Mas o bagulho tá monitorado. O que se passa vai sair no rádio. Passa pra tudo na televisão. A mídia quer prejudicar os irmãos. Mas nessa vida nunca vou se abalar. No que pode acontecer, no que pode rolar.